1909, 1931, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo 1709, 1931. 035. Seguida 035, vou tirar 6312 e descendo para o 050. 1922, chame o controle em 119 DC, mal 8. 19-8, obrigado, já. Mal 2. Controle web 5826, bom dia. Gol 1922, deixa para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019 na planilha de Duna, 922. Chegando, o que a gente vê no radar como velocidade de solo, tá perfeito. Tá bom, tem coisa mesmo, tem. Esse visual 500 pés, chama a torre 118-95. 3304, complete final do procedimento ERS, me torre na frequência 118.6. Controle, poderia confirmar o limite da proa para o CNE 6312? Ok, é o seguinte, o tráfego que o precede é o... Banco 737 da Gol, que está à sua direita, 2 horas e 7 milhas. O senhor vai manter essa proa aproximadamente até o cruzamento do localizador. Somente o necessário para que o senhor aproxime sem ter que delongar demais essa proa, ok? Ok, muito obrigado. O senhor está acompanhando o tráfego de guerra. Reduz a velocidade para 1709, desça para 3.000 pés, ajuste 1099. Canem 6312, desça para 5.000 pés, ajuste 1099. 019 no ajuste, 6312. O TAN está 118.95. 12, reduz a velocidade para 1709. Para 2.000 pés, ajuste 9019, autorizado final do procedimento ERS, reposto estabilizado. Zero Puka departure. You are clear, direct to Puka, American 980. Alright, you proceed direct to Puka, climb into 310, American 980. 312, desça para 3.000 pés, ajuste 1099. 9, mas... Oxalé 6312, vetoração para a final, curva direita, proa 080. Ao Salvador, muito bom dia, Oxalé 6225, da Lima, para a Autorização Brasília 340. Webjet 5826, desce para 2000, voa Duna, altímetro no 019. 2000, Duna 10, 19, Web 5826. Chegada, o número 2 na aproximação, aguarde para voar Duna, rede 5217. Da 0 mantendo chegada. Paulo Salvador, bom dia, gol 1922, de Rota na Mesa. No 7, atendendo às solicitações fervorosas de minha assistente, reduza para 180 mais. Chego reduzindo 180, trip 5217. Mais precavida, né? Sempre. Saulo Salvador, 6225 para posicionamento, portão 01. Chamaram para táxi 6225, grato. Salvador, muito bom dia. Seria 6322, livrando 6-4. 5217, desce para 2000. Altímetro 10119, continuando Ponfe, livre aproximação ILS, repórter estabilizado. 2000, Tomaré estabilizado. 5217, 10119. Erro. Estabilizou no localizador, Web 5826. 25826, passou Duna, completa aproximação final ILS, torre 118-95. 18-95, Web 5826. Controle de saída cordial, bom dia, o papapá, Charlie Tango Alfa decolado, vai cruzar 2000, curvando à direita. Bom dia, Charlie Tango Alfa, contato radar direto Leda, vigilância radar. Leda, senhor, um bom dia, o vigilância, Charlie Tango Alfa. Acervo. 35 a bordo, 0350, autonomia, Tainá Leão. Obrigado aí, um bom dia pra vocês. Bom dia. Fala, Tchê, 6225 para o táxi. 95 a bordo, autonomia 0426, alterna Goiânia. Presente. Aguarde coordenação com o centro. Afirmativo, na sua escuta aguardando coordenação. Charles Tangual. Muito grato, bom trabalho, 6225. Nível 360. Estimatíssimo. Então, 360 restrito. Agradecemos a tentativa, o Charlie Tango Alfa agradece. O controle fica imensamente triste, mas não pôde autorizar. Muito obrigado, senhor. Entendemos a situação e também, até ecologicamente, seria muito mais. Seria melhor para todo o planeta. Muito obrigado. Já avisamos o Greenpeace e todas as ONGs que cuidam do meio ambiente. Realmente haverá passeatas em frente a esse aeroporto hoje. Muito obrigado. Meia, livrou, tá na Alfa, bom dia. Alfa, repórter da Juliette, Web 5826. para ver as passeatas, porque agora o senhor vai chamar o Centro Recife em 1251. Tenha uma boa viagem. 251, senhor, agradecemos e desejamos uma excelente semana no controle. Muito obrigado, Charlie Tango. Juliette, Web 5826. Mantém Web 5826. Gente, Juliette pro 12 com cautela, Web 5826. Ah, portão 2, 02, 5826. Muito bom dia, 35217, Libra. Não, foi reportar antes, qual? Da Juliette. Mike Alfa, é o controle. Salvador, bom dia, Oxalé 6225. Bom dia, Oxalé 6225. Contato radar, saída Momo, vigilante. Momo, Oxalé 6225. 3517 aqui, próxima à entrada do pátio. Salo Azul 4299, pronto, puxa, acionamento, posição 8. Sete autorizado, para lançar táxi 4299 da Azul. Poli Salvador, bom dia, TAN 3179. TAN 3179, bom dia, contato da vigilância. Pode voar da El após 2000? É. Pode voar a Leda agora. Se quiser voar da El também pode. A Leda é melhor, obrigado. É melhor da El? Então assim seja, da El. Ah não, Leda, vai Leda, obrigado. Vai Leda então? Tá. Nem pode ser. Tá bom. Vai nela. Controle, a Xanar 6225, poderia voar buído? Autorizado Baian direto. Oh, maravilha, Baian, obrigado.